estava entrando na igreja, eu vi o Senhor que estava me falar que no culto de hoje à noite o fogo do céu iria derramar. Se prepare, meu querido irmão, pra sentir o fogo do Senhor. Jesus Cristo já está aqui, em línguas estranhas você pode falar. Chegue, chegue perto do altar, porque o Senhor Jesus já está aqui e quer te batizar. Venha, vem pra perto do altar, porque agora a brasa viva está nesse lugar e quer te renovar. Se você está com muitos problemas, entregue ao Senhor e comece a orar. Se você está desanimado, levante a cabeça e comece a andar. Jesus Cristo, quem nos prometeu na sua palavra de nos ajudar, é só chegar pra perto do altar, dobrar o seu joelho e começar a clamar. Chegue, chegue perto do altar, porque o Senhor Jesus já está aqui e quer te batizar. Venha, vem pra perto do altar, porque agora a brasa viva está nesse lugar e quer te renovar. Chegue, chegue perto do altar, porque o Senhor Jesus já está aqui e quer te batizar. Venha, vem pra perto do altar, porque agora a brasa viva está nesse lugar e quer te renovar. Chegue, chegue perto do altar, porque o Senhor Jesus já está aqui e quer te batizar. Venha, vem pra perto do altar, porque agora a brasa viva está nesse lugar e quer te renovar.